zoom, maracatu zoom, maracatu zoom, maracatu zoom. Que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom entrando no ar mais uma vez. Vocês vão ter que aguentar um programa maravilhoso como esse. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2010. Hoje é o aniversário da dona Silvia, que eu não faço a mínima ideia de quem é. Nós estamos recebendo aqui, né, um cineasta, pelo menos candidato a cineasta, né? O Fernando Rodrigues, que fez uma bagunça violenta hoje aqui, né? Já tem gente dizendo que tá ouvindo. Muito obrigado por estar ouvindo. O Marco tá dizendo que o Paracatuzum, como que traduz isso, Marco? Você é chique pra caraca, Marco. Chique não, o Paracatuzum está no Twitter e vamos comentar as coisas que estão acontecendo no programa hoje. E como que faz pra acessar o Twitter do Paracatuzum? O Twitter é @Paracatuzum, não tem muito segredo, não. Muito bem. Então nós vamos estar aqui com o Fernando Rodrigues, né? E que tá fazendo um filme, tá fazendo um TCC, vai explicar pra gente o que, que é isso e tal. Ele foi convidado semana passada, tava em dúvida e tal. Hoje ele mandou uma carta dizendo que aceitou e tal. E também, além do Fernando, o Adão Geraldo, conhecidíssimo, nosso radialista são carlense. Ele tava lembrando aqui que, ai, quando eu cheguei em 90, desde 89, foi um dos caras que fundou a Rádio Realidade aqui, agora tá no DBC. E dizem que lá, depois do homem, é ele que manda em tudo, né, Fragadero, né? Pelo menos é isso que eu tenho ouvido. Boa tarde. Já pensou se fosse? Ué, eu tenho ouvido. Tá sem aqui, ó, tá tudo, ok? Eu tô surdo, então. Aí, é. Vai lá. Já pensou se fosse? Agora sim, hein? Agora eu tô ouvindo bem. Agora eu tô muito legal. Diga lá. Mas, ué, quem manda parece que é você mesmo, cara. Olha, fosse bom, hein? Ué, me falaram, o Fragale me disse o seguinte, ó, a gente ia trazer o dono. Sim. Mas vamos trazer efetivamente quem manda. Então traz o filho do dono. Bom, então você tá na DBC agora. Sim, o que exato. É a DBC? DBC é a Distribuidora Brasileira de Comunicação. Distribuidora é aquela que a gente passa no asfalto e... Exato, olha... nós temos duas, né? A DBC FM, ela tem o seu transmissor localizado em Ibaté, a sua torre também, assim como a Rádio Realidade tem também, né? Os transmissores da Rádio Realidade estão na cidade de Ibaté. Exato. E em São Carlos, a DBC tem o Estúdio Auxiliar, como a Rádio Realidade também tem. Muito bem. E aí você faz tudo lá? A área de jornalismo. Ah, né? Cuida do jornalismo. Aquele Jornal da Manhã. O Jornal Cidade em Ação, que é um jornal mais voltado à área policial, tanto de São Carlos quanto de Ibaté. O Jornal DBC, que já abrange toda a área regional, nacional e internacional. E depois saímos para os flashes do comércio, aquela brincadeira famosa do bolo do aniversariante que eu já faço há 14 anos. Bolo do aniversariante? Exato. Todo dia nós entregamos um bolo. Nós vamos fazer aqui, então. Vamos supor que tem 40 aniversariantes que fazem a sua inscrição no programa, é sorteado um, independente da cidade ou da região. A DBC hoje abrange 140 cidades da região central do estado. Então, vamos supor que sai um bolo lá em Porto Ferreira. Eu vou sair daqui de São Carlos e vou em Porto Ferreira levar um bolo na casa do aniversariante. Legal. Então faz o seguinte, quem quiser ganhar o bolo, se inscreve, entra no Twitter do Paracatuzum. Vai ganhar um bolo do Paracatuzum. Vai ganhar um bolo do Paracatuzum. Fechou? Eu não sei quem vai conseguir esse bolo, mas a gente vai dar esse bolo aí. E o presente vai ser, então. E quem vai. Como você vai fazer o sorteio, você vai escolher. Pois então não. O Adão vai escolher o bolo. O bolo do Paracatuzum hoje. E o senhor Fernando, que tá todo encolhido. Tá com frio, Fernando? Tá frio, né, cara? Agora aqui tá frio. Eu insisto, é a terceira ou quarta vez que eu insisto em dizer que, Fernando, eu conheço você desde pequeno, tal, lá da Oca, dos Curumim. Fala, não, cara, eu nunca tive na Oca, nem sei onde que é a Oca. Mas eu falo, não, você era lá da Oca, cara. Não. Mas enfim, o que que é? Você é de Uberlândia, é isso, Fernando? Eu sou de Uberlândia. Nascido em Minas, vi a vida inteira em Minas. Mas Uberlândia é Minas ou é Minas. São Paulo? Não, é Minas. Não, ali já é São Paulo, não, né, cara? Lá é já Minas, tem bem Minas. Falo, ai. Lá tem pão de queijo, bala. É, o pessoal lá do Pontapé, você deve conhecer o grupo Pontapé, conheço, né? Conheço, fez um eles tempo de aula. Bravo, né? Eles ficam bravos toda vez que eu vou pra lá, eu falo, ah, então, já que nós estamos aqui em São Paulo, né? Aí eles ficam, não gostam nem um pouco, né? Que são os 3B ali, né? Oi? São os 3B, né? Por que 3B? Berá, Uberlândia e a Bossa da Aragaria. A Bossa da Aragaria, exatamente. E aí você vem fazer o quê? Vem fazer imagem e som? Vem fazer imagem e som. Eu ia vir, na verdade, pra fazer engenharia, mas... Aí em cima da hora eu desisti pra fazer imagem e som, que é Que e seu pai demais. Deve ter ficado feliz pra Dedéu, muito, né, cara? Feliz. Puxa, né, vida, o cara largou meu sustento pra ir lá fazer imagem e som. Essa moça que tá te acompanhando, essa menina, peraí, você tem uma outra namorada lá em Uberlândia, não é essa aqui? Tem, não. Tem três lá. Ah, três lá. Tô brincando, é só a Camila mesmo. A Camila que tá acompanhando. A Camila tá no filme, Camila? Ela falou, não quero falar, tá muito brava. Olha a cara de brava dela. Você tá no filme, é que vocês estão fazendo? Aqui? Tá ou não tá? Tá no filme, tá? Tá como roteirista do filme. Bom, então você vai me ajudar, então. Quanto tempo você pode? Vai ficar o tempo também que eu decidi aqui. Você vai me ajudar a entrevistar o Adão, tá bom? E o Adão me ajuda a entrevistar o Fernando Fragale, já tá aqui também, né? Que, aliás, o Fragale é editor-chefe. Todo esse primeiro programa do mês, que era a rádio, né? Quem tá retornando é o Fragale, que cuida disso. É o cara que manda, ele manda, de fato. Esse manda, né? Esse manda faz tempo. Que legal. Então a gente começa entrevistando, conversando um pouco sobre a vida, né, pregressa do Adão, né? E depois a gente conta um pouco da vida do Ricardo, né? Do Fernando aqui, Ricardo. Bom, então, já botei você na oca, já estou te chamando de Ricardo, daqui a pouco, enfim, vou mudar até seu RG. Adão, e aí? Você é nascido em onde? Em São Carlos? Nascido aqui em São Carlos mesmo. Que bairro? Aqui no centro. No centro? Na mesma casa que eu estou até hoje, inclusive, vizinho da casa dos familiares ali do Fragale. Ali, ali na, é sério ali, isso, ali, né? Sim, ali nós temos residência fixa já praticamente, eu faço 50 anos agora em outubro, quer dizer, aquela casa para ter em torno de 70, 80 anos, já que é a mesma época da casa da afinada avó do Fragale. Cara, tem uma casa, aliás, tem uma casa ali no centro, além daquela casa que passou, o tal de Euclides da Cunha, e um tal de Euclides da Cunha que tá caindo, só tem a fachada lá, né, tal. Sim. Tem uma casa na 7 de setembro, quase chegando com a Episcopal, um pouquinho antes, tem um senhor que tem uma porta enorme, a casa também é muito antiga, e você vê que do lado da lotérica, assim, só tem aquela casa, e ele, não sei nem se é sozinho, é engraçado que continua mantendo... O Xisto, ele tem uma companhia de demolição. Ele tem uma... Isso é irônico, tem, né? Ele tem uma companhia de demolição. Exato. É o Xisto Demolidor. O Xisto Demolidor. Exatamente. E é aquela casa que... Parece que é aquela casa, assim, desde quando o cometa parava ali ainda no Café Dona Júlia. Exatamente, parece que tem. Exatamente. Tempo do Bom, Bambu. Aí você nasceu aqui, tal, não precisa dar os detalhes de que ano foi, mas você pode falar década de 60. E, né? O Adão estudou com meu irmão desde o primário. Sim. Bom, e aí então como é que entra, como primeira história do rádio, como é que foi? Comunicação, eu trabalhava na área de iluminação da Philips do Brasil com o Jota Ribeiro. Jota Ribeiro... Um antigo radialista que sim, de São Carlos. Pai do Jotinho. Exatamente, aqui, radialista de nomeada, né? Uma pessoa simplesmente excepcional. E tinha uma coluna no jornal fantástica. Exato. Era maravilhoso sair, quando ele citava a gente no jornal, assim, E o Jota Ribeiro apresentava um programa, fez vários programas aqui em São Carlos de sucesso, principalmente o PS Ouça, que foi uma coisa fantástica, e ele tinha um programa chamado A Bolsa do Disco. E nessa Bolsa do Disco, existia uma avaliação musical, né? E eu sempre fui músico, sempre fui, gostei muito da música, tenho assim acompanhado e tocado violão, flauta desde os 9 anos de idade. A família tem o lado voltado para a música. Meus tios compunham, tinham dupla sertaneja, sempre gostaram também de música. E o Ribeiro falou para mim, falou, olha, gosto muito da sua voz e você é músico. Você não queria trabalhar comigo na Bolsa do Disco? Cara, esse lance da voz é verdade. Você é uma voz aveludada, ao contrário de certas pessoas como eu, assim, que vem no rádio e tem essa voz de taquara rachada, né? Você tem uma voz bem legal mesmo, assim, bem. Bondade sua. Não é bondade, não. Você tem umas figuras que a gente fala que realmente. Aliás, aqui na rádio a gente compete pra ver quem tem a voz mais feia, né? A gente faz uma disputa. Mas e aí? Aí você foi por causa da voz. Aí o Ribeiro chegou e falou: assim que ele podia pegar e participar desse programa comigo, fazendo uma avaliação musical, gravando comerciais, se fosse possível, vamos, né? Não custa tentar. Nunca tinha trabalhado na área de comunicação, minha área sempre foi voltada ao magistério, dava aula de desenho mecânico, dei aula de metodologia e desenho técnico, tanto na escola Senai, como também no Anglo, quando o Anglo tinha o curso profissionalizante, no Colégio Duque de Caxias e Araraquara, né? Então sempre voltado a essa área, mas sempre com comunicação, embora dentro de uma classe, mas com comunicação, nunca com comunicação radiofônica. Aí comecei com o programa e gostei, participando com o Ribeiro. E o Ribeiro, ele foi chamado, aquela época ele fazia a técnica de segurança também de uma indústria aqui em São Carlos, e ele foi chamado para um aperfeiçoamento e deixou o programa uma semana comigo. E o proprietário da emissora gostou, falou: puxa vida, você não queria apresentar um programa você? Você pode continuar com o Ribeiro, mas eu queria te dar um programa. Você não quer fazer um programa? Vamos embora, topei a parada. Foi onde começou o rádio, isso aí foi em 1979. Ou seja, lá vai as bolinhas. O Fernando já estava jogando futebol nessa época, né, Fernando? Tava bem longe de nascer. Longe? Longe o quê? Tava bem longe de nascer, viu? Ah, tá. E aí você nasceu que ano? 88. Lá em Uberlândia. Você conhece Uberlândia? Uberlândia? Sim. E aí você nasceu. Beirava. E por que que você resolveu? Que história é? Seu pai, sonho do seu pai é que você fosse engenheiro. Não, na verdade meu pai nunca teve muito... Nunca seu pai sonhou muito nada. Sonho. Já não esperava muita coisa assim. Desencana, né? Tem gente que não tem jeito, né? Já nasceu torto. E assim, até foi ele que foi uma das pessoas que mais me apoiou pra vir pra cá. Até porque quando ele tava novo, naquela época, trabalhar em banco era uma coisa muito boa, né? Ele tinha passado no concurso e ele desencanou de fazer faculdade, foi trabalhar lá porque era a carreira mais promissora. E ficou rico? É? Seu pai tá rico hoje. Adiantou nada, aí veio o Collor, né? E quebrou com todo mundo. É verdade, é verdade. Então ele sempre falou assim: não, faz o que você curte mesmo, porque senão. Já chega aí, arrebenta. Que me ferrei, né, cara? Que nós trabalhamos pra caramba. Dá um trabalho desde quantos anos, Adão? Desde 14 anos, 1974. Registrado isso? Registrado. Registrado. Ah. Só que no rádio, registrado desde 1989. De 79 a 89 sem registro. Porque era. Trabalhava na indústria. Exatamente. E lecionava. E o rádio você tinha com aquela participação, aquele hobby. Aí em 89, que foi quando foi inaugurada a Rádio Realidade aqui em São Carlos, aí foi o primeiro emprego com registro. E aí vocês tiveram a infelicidade de me receber em novembro. Eu vim fazer redatel, vim para a realidade em 1990. E foi quando já se tornou obrigatório você ter o DRT, exatamente, né? Exatamente. Daí foi todo mundo da realidade. Sim, fazer o cursinho. Os novos e os antigos. Né? Eu e o Homércio sentado na frente junto com o Ney Santos, foi fantástico. E você acredita que eu não completei isso, né? Não, não completei. Aliás, não só eu, como muitos de nós, porque tinha um tal de uma sinuca. No meio do caminho do outro tinha pedra, no meio do nosso tinha uma mesa de sinuca. Ah, é? E a gente ficou naquela sinuca. E tem uma sinuca a mais ainda, né? Porque todo mundo tem aquele sonho, né? Fala o radialista, né? O cara já pensa naquele cara sentado numa limusine, não é verdade? Mas a gente senta. Na dos outros, principalmente, né? Então, mas... E nem sempre numa limusine também. Exatamente. Mas aquela época que nós fizemos o curso, principalmente, aquilo que você ganhava dentro do rádio, sequer você pagava o curso. Então talvez tenha sido uma dificuldade muito grande e seja ainda hoje. Como porque... chamava aquele restaurante que a gente ficava devendo para ir, os irmãos ali da cima, ali em frente à estação? Nossa Senhora, o Geninho. O Geninho, cara. Tô devendo pro Geninho até hoje. Se encontrar o Geninho, ele me mata. Isso, não fale então com o dono da choperia São José. Ninguém fez, Não, faliu, né? Tanto que faliu. Não tem mais. Faliu. Nós temos uma... Uma grande parcela de culpa nisso. Por isso... que o Marco tá rindo, porque a gente agora vai comer lanche no outro canto. Né? Espero que ele não esteja ouvindo também. Não, espero que não, porque nós estamos devendo. E aí, você tá devendo para muita gente, Fernando? Graças a Deus, não. Não? Tá faltando dinheiro para fazer negócio, mas devendo... Mas é isso, e o que você tá fazendo especificamente? Você tá fazendo um filme que encerra o curso, né, de imagem e som. Isso, como o curso é mais voltado para cinema, né, a conclusão do curso, ao invés de fazer tese, ficar escrevendo uns rolês assim, a gente faz um curta-metragem. Então... E o que você tá filmando? A gente tá rolando uma gravação de um roteiro que ele é baseado no universo do Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas ou Alice do Outro Lado do Espelho, e usando desse universo a gente tá tratando de divórcio, né? E a história da menina, que os pais dela estão separando e ela emerge no mundo imaginário pra entender melhor a situação mesmo. Ela entra no buraco e encontra o coelho. Não tem coelho. Ela só dá um rolê lá. E quem fez o roteiro do filme? Foi a Camila, minha namorada. A Camila que está ali atrás, morrendo de frio, né? não quer falar e está sofrendo frio. Bom, e aí, enfim, fez o roteiro, vocês estão terminando. Como é que funciona isso? Você tem que gravar já em película, não? Eu tenho que gravar em nada disso? Não, primeiro uma tique, é isso? Tem essas coisas. Não, assim, mas também não. Dava cara, né? É. a gente grava, dá um suporte digital, né? Já teve outros TCCs, ano passado teve um Nas Nuvens, que foi gravado em película. Mas a gente grava em suporte digital. E gravar em película é aquela coisa fantástica, como se fosse o primeiro beijo, é isso? É bem mais bonito. É? Eu nunca gravei, né? Você nunca deu? Eu tô esperando ainda, então. Mas o pessoal que gravou falou que é... É fantástico. Esquema, que é digital, né? A câmera tá ali, você roda 10 takes, não ficou bom, roda de novo. Não... Película não, tipo, cada 4 minutos custa, acho que, R$500 por aí. Então... Você roda o primeiro, se o cara, o ator errou, você roda o segundo, se for rodar o terceiro, você tá querendo chutar mata ele o já. Cara. Aliás, tem a história séria. Então, o Fitzcarraldo, o Herzog gatilhou o revólver e botou na cabeça do Klaus Kinski e falou, faz. É verdade, não é viagem, não. É verdade. E aí, essa história que você tá ouvindo, o Adão, como é que funciona? Você consegue fazer um link disso que ele tá fazendo no cinema e tal, na gravação, com a rádio? A rádio tem uma coisa também misteriosa, assim, de que parece que tem sempre, que nessa história de gravar em película é o grande mote. O que é o grande mote da rádio? O mistério que a envolve, né? Antes de tudo, quem lhe conhece? Espero que pelo menos vocês. Quem imagina o Elvio Tamoy, o Adão Geraldo, o Fernando, o Márcio, o Fragalha, a Camila, né? Essa é a magia do rádio. Essa é a magia, né? Essa é a magia do rádio, né? Onde você faz o seu jeito, o jeito de outros e um personagem. Essa é a grande verdade. Eu acho que o radialista é um palhaço. Ele pinta o rosto para sobreviver. Ele está sempre alegre, é sempre bom dia, independente daquilo que ele tenha. O rádio tem uma magia muito grande. Mesmo que a pessoa te ligue durante exatamente. O programa e dê uma bronca violenta. Exatamente, exatamente. Tá doendo, pois é. Tá doendo, mas tá bom. Exatamente. É por aí. Eu acho que é a magia do... E qual foi o grande lance? Desse tempo que você fez rádio, qual foi o grande momento que você falou, puxa vida, valeu ter escolhido essa profissão? Ainda vale, né? Olha, qual foi o grande eu mote, tive assim? Duas grandes oportunidades dentro do rádio, principalmente. A primeira foi nas Diretas Já. Isso aí para mim foi ímpar, foi um momento fantástico. Ver Ulisses Guimarães, tá ali junto, Tancredo. Isso eu tive a oportunidade de fazer essa cobertura. Para mim foi um momento isso importantíssimo. Lá na Praça da Sé. Importantíssimo no rádio, na Praça da Sé. Para mim foi um momento importantíssimo. 1984. E o outro momento para mim de suma importância foi a questão de mais ou menos uns 5 anos atrás, que teve a indicação por parte do PSDB, quando o Tasso Gereissati era o presidente, quando o Alckmin foi indicado à presidência da República. Eu estava em Brasília, estava lá no Congresso, quando houve essa indicação, foi no mesmo dia o depoimento do Duda Mendonça, e no mesmo dia a Heloísa Helena brigou também com o presidente da mesa. E como estava lá, eu pude transmitir isso para a DBC ao vivo, antes que os outros transmitissem. Então, foram dois momentos assim que me marcaram bastante. Que marcou bastante. O coração. Exato. Você falou de Ulisses, a gente vai aproveitar, já até você me lembrou um cara aqui que nós estamos fazendo um memorial para o Ulisses Guimarães. Você pode me traduzir o nome da figura? Olha, cara, alguém, por favor, aí é Luiz. Muito Luiz, obrigado. Tá bom? Você viu que é tudo meio. Bom, e aí, Fernando? É a primeira vez que você entra no buraco em busca do teu mundo e da sua fantasia. Quando foi? Você estava fazendo colegial, aí passou uma menina bonita, né? Você viu que eu estou querendo te complicar com a tua namorada que está aqui presente, né? Como foi essa história de entrar no mundo da fantasia? Vamos imaginar que a Alice entrou no buraco, né? Em busca da tua... Sim. E a tua fantasia na busca da imagem e som. De ser um cineasta, é isso? É essa a tua pauta? Então, a primeira vez que eu comecei a mexer com câmera, assim, é que... Vocês viajam para o Paraguai, né? Meu pai chegou lá e ele trouxe uma dessas câmeras VHS grandona, assim. Na época VHS era um luxo, né? Então ficava aquele negócio lá, só que não gravava nada. Aí um dia, acho que tinha uns 11 anos por aí, eu peguei essa câmera escondido e aí eu gravei como se fosse um talk show, assim, sabe? Era eu entrevistando eu mesmo. E é um negócio assim, eu sempre gostei de filmar a coisa, assim. Normalmente era... Filmar não, né? Gravar. Tem uns professor ali do departamento. Qual que é a diferença entre filmar e gravar? Sinceramente, Nenhuma. Agora, nenhuma. É, se você for um teórico mala, aí você vai dizer, filmar é quando você tá usando película, gravar é quando você tá usando... Você viu que chique? E você já gravou você falando também já? Sim. Já dão, sim, já com certeza. Bom, então, sim, é o seguinte, agora a gente tá indo pra Itirapina, nesse momento, né? Que nós temos um sujeito lá em Itirapina, vocês estão ouvindo já o retorno aí, né? Tem um sujeito lá em Itirapina que agora virou secretário de Meio Ambiente e Turismo. É verdade isso, senhor Luiz? Verdade, Elvio. É. E o que que significa ser secretário de Turismo e Meio Ambiente? Olha, Itirapina é uma cidade pequena, né? Vizinha aí a São Carlos, vizinha a Rio Claro e vizinha a Brotas, que é considerada aí a capital do turismo de aventura, né? E ela tem características da pequena cidade do interior paulista, né? Os seus festejos, as suas... Temos aqui o carnaval, que é a grande festa aqui, né? Conhecida regionalmente. Na verdade, não é bem o carnaval, é mais a morte do carnaval, né? O enterro. Temos um fato pitoresco aqui nas quartas-feiras de cinza, que o pessoal da cidade acaba enterrando o carnaval, fato quase que único no Brasil, né? Temos outros enterros aí, acho que um em Minas, outro no Rio Grande do Norte, mas com as características desse aqui é quase que único, porque os caras saem com um caixão na rua, né? Eu fiquei assustado, é verdade isso. Tá todo mundo aqui no estúdio olhando com uma cara, mas é verdade, gente, é sério. Quem tá aqui no estúdio com a gente, o Adão, né, lá do DBC, Adão Geraldo, e o Fernando Rodrigues, né, que tá o cineasta que tá lançando o seu filme. Ô Luiz, você tá no telefone, então você pode agora começar a conversar um pouco com a gente. Você já foi o responsável pelo Departamento de Cultura aí de Itirapina, é isso, né? Dos anos de 2005 a 2008, a gente comandou aqui a pasta da cultura. Conseguimos alguns avanços na cidade, como Itirapina não tinha nenhum equipamento cultural, né? Itirapina só tinha o coreto, né? O famoso coreto da praça. E aí a gente despertou aqui no poder público a necessidade de começar a criar políticas culturais mesmo para a cidade. Felizmente a gente conseguiu ter voz, né, dentro da esfera do governo, e conseguimos ter Caiu esse momento. Eu ia perguntar para ele agora a respeito dessa questão do Ulisses Guimarães, que muitos... O Rio Claro dizia que o Ulisses era... Sim. Porque, na verdade, ele é de Itaquerim da Serra. Tem um, né, busto lá, em Rio Claro. Então, mas ele é de Itaquerim da Serra, que, na verdade, hoje é de Itirapina, né? Mas, voltando à nossa prosa, você conhece Itirapina, velho? Já foi lá? Não, nunca, cara, foi? Eu escutei falar, escutei de enterrar carnaval. Então, assim, pois é, essa coisa, você já viu isso? Não? Sim, já foi, já participou? Não. Nunca enterrou carnaval? Não. Cara, é impressionante. Eu já vi a matéria, inclusive, mas nunca participei de eventos. Eu já fui em eventos lá em Itirapina, mas... Numa quarta-feira de cinza, isso. É impressionante, inclusive o prefeito participa, todo mundo da cidade, assim, participa do trem. E aí vai ter um filme, inclusive, por isso que o Luiz está entrando também. Eba! Aê, voltou, rapaz. Você tá animado, né, Luiz? Você tá mais, né, rápido. Ele é meio mineiro, Luiz, assim, também, né? Tem outro mais mineiro. Mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Aí, então, o seguinte, a primeira pergunta, Luiz, o Adão tava dizendo aqui, o Adão Geraldo, você conhece o Adão, já conversou com o Adão pessoalmente? Luiz. Oba! Você tá acordado, Luiz? Eu tô acordado, tô tentando te ouvir. Ah, você não está me ouvindo. Agora você está me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo, mas assim... Você não tá com o computador ligado ouvindo também junto, não, né? Não, eu desliguei o computador. Ah, não, porque dá essa interferência. Agora você tá me ouvindo bem? Agora eu tô te ouvindo aí bem. É o seguinte, o Adão tava lembrando aqui que dois momentos significativos da carreira dele, né, como radialista aqui em São Carlos, o primeiro foi a transmissão das diretas já, né, com Ulisses Guimarães e com o Tancredo Neves. Tem uma polêmica violenta, o seguinte, Ulisses Guimarães, afinal de contas, é de Itirapina ou é de Rio Claro? A gente se entendeu o seguinte, Ulisses Guimarães nasceu quando Itaquerim da Serra, que hoje é distrito de Itirapina, né, pertencia a Rio Claro. O Ulisses Guimarães nasceu anterior a 1935. Eu não sei a data, não lembro da data de nascimento dele. 1916. É. Nessa época, em 16, Itaquiri da Serra pertencia a Rio Claro, né? Itirapina tornou-se município e só em 1935 e trouxe Itaquiri da Serra para o seu território. Então, na verdade, quase todos nós aqui de Itirapinense, a nossa história está muito ligada a Rio Claro, porque nós somos de Rio Claro, né? Mas hoje Itaquiri da Serra pertence a Itirapina. Então tem essa. Na verdade, o Luiz Guimarães é de Itaquiri da Serra, né? Não é nem de Rio Claro e nem de Itirapina, né? Bom, então, ótimo, porque ó, já temos um filme para lançar aí que se chama O Outro Lado do Espelho, né? Que nós vamos lançar aí em Itirapina, já decidimos democraticamente aqui, né, com o Fernando. É mesmo? É, já tá decidido, acabamos de decidir aqui. E você vai lançar o seu filme aqui, né, dia 25 de agosto, é isso, né? Dia 25 de agosto, que o filme dele... do enterro do carnaval, que é esse vídeo documentário aí que conta vídeo... essa história aí quase que surrealista, né, nas ruas de Itirapina. Mas você precisa ver a cara de todo mundo aqui, peraí, tem alguém comentando aqui, Vitório... Não, lê aí, por favor, lindão. Eu tô sem óculos, eu sou velhinho. Tem um cara comentando aqui no Paracatuzum a sua fala, Luiz. Espera aí. Não, na verdade ele só mandou um alô, mandou um abraço pro El e falou que é ex-aluno da OCA, o Vitor Lucilento. E ele disse que ele quer ganhar o... Vitão! Você quer ganhar bolo, beleza. Lógico que o Vitão. Exato. Muito bem. Não, é um fã, é o Vitão. O Vitão querido. É que eu confundi aqui o Fernando com a OCA e aí o Vitor tá dizendo que ele é da OCA. Ele foi da OCA, é que o dela. Bom, mas continua. Continua aí, Luiz, então, voltando aqui o Adão. Olha, e aí... O que é bom aqui em Itirapina hoje é que nós estamos com ponto de cultura, né? Tá. E o que é esse ponto de cultura? O ponto de cultura é esse programa do governo federal em que ele financia ações culturais de organizações não governamentais. Tá. E aqui em Itirapina nós conseguimos, através do último edital aí do Estado de São Paulo, conseguir um ponto de cultura aqui. E nesse ponto de cultura a gente está trabalhando a cultura tradicional também, que é a moda de viola, o catira, né? E o Fernando já também se propôs aí, tanto o Fernando quanto o Adão já está se propondo aí, inclusive o Adão quer dar um curso de rádio jornalismo, né? É isso? Só que bom. É lá, ele está querendo fazer um trabalho. Ótimo. Porque parece que Itirapina também está querendo ter uma rádio comunitária e tal, que nem a gente, né? Segundo o secretário. Nós temos uma rádio comunitária, né? Ah, já tem. Mas como agora parece que a lei mudou, né? Acho que cada bairro, segundo a lei, pode ter uma rádio comunitária. Então a gente está, dentro da entidade lá, da associação, a gente está começando a se movimentar para ver se conseguimos uma rádio comunitária. Perfeito. No bairro. Já temos o Adão aqui, que inclusive vai só em troca do almoço. A gente já combinou isso. É mesmo? Pão e água. Pão e água, Adão. E o Cavagalho está comentando, tem uma outra rádio comercial que é da Interson. É a Cidade. A Rádio Cidade, que é do Luciano. Do Juquita, mas o Luciano quem opera lá, né? Encontrei o Luciano, inclusive, com gripe ontem na padaria. Aliás, precisa fazer propaganda, a padaria do posto, né? Pra cobrar um pão mais barato. É mentira, não tem nada a ver. Bom, mas e aí? Vocês estão entendendo que não tem absolutamente lógica nenhuma pauta. Mas aí o Fernando disse que. Ele vem com pão, água e passe, né? Oi? Pão, água e passe. Ah, pão, água e passe. Mas não pode ser passe de mãe de santo, viu? Não, passe não funciona. Eu dou aqui. Bom, mas é o seguinte, o Fernando, então. Tá fazendo do outro lado o espelho, mirado na Alice, porque ele teve um problema na infância. É isso? É mesmo? Mentira. E aí, conta mais, os pais estão separando, a menina... Aliás, eu vi a menina correndo aí, a roupa é muito bonita. Isso. Figurino também, vocês estão tudo arquitetado, muito figurino todo articulado. Feito específico pro projeto, né? E quando fica pronto o filme? Provavelmente no início de dezembro. Só em dezembro? Só em dezembro. Caramba, o Luiz estava achando que ia lançar lá em Itirapina agora, mês que vem. A gente tem muita coisa de criação de fora de som para pós e vai ter muita inserção de coisa 3D, pós-produção, então leva um tempo. Para confundir um pouco nossos ouvintes, locutores, mentira, nossos ouvintes, locutores é demais, né? Mas é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, Adão agora vai entrar como se fosse o seu programa. Como que chama o seu programa na DBC? Cidade em Ação. Cidade em Ação entra que horas no ar? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Então vamos lá. Vai começar 1, 2, 3, aí vai entrar o Cidade de Ação. Vamos lá. Como é que então funciona? Vamos lá, muito bom dia para você que já está em 106.3 DBC FM, sua Rádio Carrinho, Rádio Carinho, Rádio Amor. Começando por aqui, mais uma edição do Cidade em Ação, a notícia tratada com todo respeito. E quais são as notícias de hoje, Adão? Hoje nós temos muitas, hein? Olha aqui, ex-namorado de Mércia é indiciado pela justiça. MP pede aí a condenação já de Misael. E as notícias são carlenses, quais são? São carlenses? Só notícia boa, hein? Que maravilha. Qual que é? A obra do mercado ainda não está pronta. É. O imposto vai subir. Tem árvore custando R$950, o que mais? Como assim? Árvore custando R$950? Você vai ficar sabendo. Ah, é? Então nós vamos ouvir o Adão às 7 horas da manhã. Beleza. Mas você e o Juquita então se trombam. Não, não tromba. Só tromba no ar. Exato. Só no ar. Bom, mas e aí? E você gostou, Luiz, da entrada aqui do programa? Você viu Cidade em Ação? Exato. Você gostou do estilo, Luiz? Luiz, quem que é Luiz? Luiz, ele fica cuidando, olha, tá cuidando. Longe. Não, ele fica cuidando das galinhas, ele vai dar milho pro porco, essas coisas, então ele volta. É o estilo Luiz, adoro, aliás. Foi legal o jardim. É o estilo Luiz, por isso que eu também, meu projeto de vida um dia é morar em Tirapina, né, e ter uma vida mais tranquila. Perfeito. Mas e aí, Fernando, conta pra nós, você já ouviu o programa do... Você falou que nunca ouviu meu programa, cara. Não, eu não tenho nenhum hábito de escutar a rádio, assim, e pra ser honesto, é uma grande ironia eu estar aqui, porque eu não tenho hábito de escutar música. Sério, você nunca na sua vida você ouviu rádio, nem Uberlândia? Não. Que loucura, velho, eu vivi... Ouve assim, quando tem outra pessoa ouvindo. Agora, eu ir lá e ligar o rádio, acho que... Por quê? Tem algum problema com o rádio? Ah, não gostei. Agora nós vamos fazer uma pressão aí. Terapia em grupo. É. Falamos tanto da magia. É, pois é, e o cara falou, nunca liguei o rádio, bicho. É que depois que ele entrou em uma, ele desistiu. Mas nunca mesmo, nunca. Eu nunca tive hábito de escutar música, assim. É mesmo, nunca... Você não ouvia a partir de agora, então acabou. Não vai ouvir mais, agora você chega. Mas nunca, nem ouvi música, nada, cara. É? Fazer aquela listinha de... Não, tem uma tia minha que ela foi lá, vai junto o dinheirinho, vai pra Europa, né? E sempre traz presente, né? É. Aí ela foi, pra mim ela trouxe um iPod. É. Pra mim foi o presente mais inútil que eu podia receber. Sério, sabe? Você não ouve nada dele? Como você ouve música? Só a Camila cantando nos teus ouvidos, é isso, aquela voz aveludada. Você canta, Camila? Canta pra nós alguma coisa, vamos ver. Não quer cantar nada? Não, então vai, e aí? É só a Camila que você quer ouvir. Você não gosta de música, é isso? Você não curte. Você sabe que tem um figura, que é um grande poeta, que odeia música, né? Que é o João Cabral de Melo Neto. Ele não suporta, inacreditavelmente ele não suporta. Teve uma professora nossa lá que dá aula de som, que ela disse que eu devia fazer uma consulta, porque ela acha que eu tenho amusia. O que é amusia? É, a pessoa que tem dificuldade de reconhecer música. Porque ela falava assim, por exemplo, a trilha sonora do filme tal. Aí ela falava. E você não fazia a mínima ideia. Era um filme comum, assim, que todo mundo conhece. Eu não consigo assimilar, então. E você nunca imaginar, então, tocar, você nunca tocou. Já tentei tocar violão. E é óbvio que não vai dar certo, né? Nossa, eu era horrível. Deve ser um tormento. Eu era horrível e o violão era pior ainda. Eu comprei um violão por R$20 de um camarada meu. Deve ser tortado. Serve de poita. Exato. O que é poita? Poita é aquela lata com areia que você joga no meio do rio pra canoa parar, assim, né? Enche o violão de areia e joga dentro. Nossa. Então, tipo assim, é uma conjunção de fatores que pede pra mim não gostar de um. Sério, velho? Sério? Mas não é que eu não gosto. E justamente o Uberlândia ali, toda coisa, musicalidade, do coisa. Sertanejo. Não, é sertanejo, não. Tem uma moçada ali, faz tal de uma música regional ali, muito, muito bom. Eu fui, aliás, fui numa... Vou pra lá, só... Tá no vilarejo lá, que tava tendo gravação de um CD chamado... Caramba, não sei o que é do Cerrado, uma moçada muito legal, tocando rock, tocando coisa. E era uma vila, como chama? Uma vila fora da óbvio, né? Fora da cidade, assim, bem distante, que tem todo. Enfim, agora eu entrei numa viagem aqui. Mas e aí, Adão, você sempre gostou de música? Sempre. A vida inteira. Sim, sim. E que tipo de música você ouvia? Qualquer estilo. Qualquer estilo. Adoro música. Adoro. Por exemplo, fala uma coisa assim, que desde a tua infância, a primeira música que você falou, poxa, essa música. Me chamou atenção? É, Beatles. Você fala, por exemplo. Adoro Beatles. Você canta? Não. Nunca? Não. Nunca tentou? Adoro Beatles. Nem agora, por exemplo, você não conseguiria. Não. Além dos Beatles, aí quem mais? Na área internacional, sempre gostei de Beatles, Creedence. Adoro. Ele não canta? Não. E o Luiz? O Luiz canta, Luiz? Tocava na igreja. Tocava na igreja. Tocava... Eu também toquei na igreja, isso não é de corda. Sino. Puxava. E você, Luiz, tocava o quê? Eu tocava teclado. Teclado. E o que que você tocava na igreja? Vamos ver. Conta pra nós. Teve um momento da minha vida assim que eu frequentei muita igreja evangélica. E como que é isso? Essas músicas de louvor aí, essas canta coisas. Canta uma pra gente, vamos ver. Um pedaço de uma. Ah, cantar uma agora? Ah, vai, só um pedacinho. Só um pedacinho. Meu Deus. Vai. Eu te ajudo aqui do outro lado. Vamos lá, irmão. Vamos... Vai lá, um pedacinho, não, vai. Eu tô caro. Vai com fé. Vai com fé, vai com fé. Vai. Vai com fé? Vai com fé. Na mão de Deus e vai. Vai. Isso, e vai. Então você não vai cantar. O Adão, gente, tem que sair. Onde você vai, Adão? Agora eu tá vou... bom o prazo, aposa? Agora eu vou pra uma reunião. Uma reunião. Tá tendo aqui em São Carlos... Na sede do PPL, tem vereador que é do PPL é Partido da Pátria Livre. Salve, salve. Que é o pessoal que era do 8, era o pessoal do 8, que é o Hermes, a galera que tá. Exatamente, é minha. E aonde essa reunião? Quem quiser agora estiver ouvindo o programa, quiser ir na reunião do PPL. Carlos Botelho, esquina com Dom Pedro. Por favor, está aberta a porta. Partido da Pátria Livre, portanto, o partido está aberto livremente lá. Filiação do vereador Equimar Cílias de Souza Freire. Oh, beleza. E aí, assim que passar as eleições, eu não sei como é que combinaram essa história também das candidaturas. Se a gente vai poder trazer. Porque eu queria muito trazer o. Não pode trazer. Não pode nem citar o nome do cara. Que traz um, traz todos. Esse é um problema que é incrível, né? Nós estávamos citando isso aí. Vários candidatos estão visitando a cidade de São Carlos. E às vezes você pega, recebe a agenda do candidato. Não divulga, o cara fala, por que você não divulgou onde estava o candidato? Acontece que se você divulga de um, tem que você tem que todos. Divulgar de todos. E como que a gente sabe, tá, né? O que é todos? Todos mesmo, do país você inteiro. Vê, nós temos 526 deputados federais. Quantos? 526. Ah. Como é que você vai entrevistar o 526 deputados ou vamos por mais de 5 mil candidatos? Um exemplo qualquer. Quantos são os candidatos presidenciáveis? Quantos virão a São Carlos? Quantos são os candidatos ao governo do estado? Quantos virão a São Carlos? Quer dizer, você ouviu um exemplo qualquer, um que veio aqui na semana passada, o Paulo Scaff, candidato pelo PSB. Tá. Ouviu o Paulo Scaff, você tem que ouvir. Bom, mas aí se sentou o Paulo, tem que falar os outros. Aí fulano, Beltrano, você quer. Você tem que soltar a palavra de um por um. Então nós fazemos o quê? Principalmente a gente, que nem no caso da DBC, assim como a própria Radio Fiscal, você tem o site. Então nós vamos até o candidato, você tira a foto do candidato, pega ali alguma coisa via e-mail, faz uma redigida, acabou. Sem palavras, sem proposta, sem nada. Caraca, registra, que coisa esquisita, é estranho isso. A legislação eleitoral é extremamente complicada. Nós tivemos, inclusive, a palavra do doutor Carlos Castilho Aguiar, ele que é o juiz eleitoral, junto com o doutor Temístocles, né, que está esse ano, um na 121, outro lá na 410. Nós ouvimos a palavra deles. Ouviu um candidato, tem que se ouvir todos os candidatos. Primeiro que tem que ter um saco do tamanho de um trem, né, cara? Pra ouvir tudo. E uma coisa, hein? Lacra transmissora em 24 horas. Poxa vida. Então vamos parar até de falar dessa conversa, que daqui a pouco fecha mais aqui, é isso? O que você acha de tudo isso, Fernando? Então, eu sou candidato, né, pelo PSDB. Gente. Adão, obrigado sucesso, pela tua participação. E ó, vê se volta mais. Com certeza. Tá bom? O bolo. Agradabilíssimo o programa. Escolhe o bolo. Já tem gente que se inscreveu aí? Escolhe o bolo. Acho que quem ganhou foi o Vitor. O Vitor. Vitor, você ganhou o bolo. Eu quero ser candidato pra esse bolo, meu aniversário é depois de amanhã. Então já pode ligar pra lá, já faz a inscrição. Então, Vitor, o bolo vai ser dividido entre você e o Fernando. Isso. Obrigado, Adão. Valeu. Tá? Agradeço. Luiz, o que você tá achando? Um abraço. Um abraço. O Adão tá dando um beijo aqui em você. Tá bom, Luiz? Até mais. Bom, então vamos lá. E aí, Fernando, conta tudo pra nós. Tudo que você quiser contar. O que você tá achando de tudo isso, meu velho? Tudo isso que... Essas coisas que a vida tá... Bom, mas e aí? Então, o outro lado do espelho, Luiz, é o nome do filme do rapaz aqui, né? Que ele está emocionado, inclusive, de estar fazendo esse filme, né? E trouxe... E como que é isso? Participa todo tá mundo. Tá gravando como? Como que você tá gravando? Pergunta lá, Luiz. Como é que você tá gravando? A gente tá gravando com a câmera com a tecnologia mais nova, chama DLSR. São essas câmeras de fotográficas que filmam também. Que no início do ano a Canon lançou uma série de câmeras numa qualidade muito alta dessa. E tá dando pra trabalhar profissionalmente com essas câmeras. Você sabe que o Luiz tá perguntando isso porque ele tem uma edição lá em Tirapina, não é isso? Uma, essa câmera aí é fantástica, assim, é coqueluche agora. E você também tem ela, né? Oi? Eu tenho. Essa Luiz. Aí não, vou comprar o ano que vem, se Deus quiser. Então, e o Luiz lá em Tirapina tem uma ilha de edição, inclusive pra moçada poder... tá fazendo filme, né, Luiz? O que vocês estão fazendo aí? Olha, agora nós estamos gravando a história da menina do Coquinho. Você tá brincando? Você conhece, vocês conhecem a história? Lá em Itaquiri da Serra tem um episódio que tem um túmulo lá que cresceu um coqueiro no meio do túmulo, né? E o coqueiro hoje tem uns 6, 7 metros de altura, coisa gigantesca, assim. E é bem surreal a imagem mesmo, porque você tem o túmulo de uma criança pequeniníssima partida no meio com um coqueiro de 6 metros. E aí as histórias que surgiram da explicação dessa imagem aí foram muitas, né? E a gente está começando com a molecada lá fazer uma investigação e começamos a gravar um documentário para explicar a história da menina do Coquinho. Sim. Lá em Itaquiri da Serra. Você entendeu a história? Entendi. Mais ou menos, porque o Marco empurrou de lugar e tal. Eu viajei aqui. Mas aí você conseguiu. Eu tô meio zonzo aqui, que a gente tá gravando desde as 6 da manhã, então. E o pouco, né? Vai pra lá, vem pra cá. Você entendeu a história lá que ele falou? Entendi, eu já tinha ouvido falar nesse rolê desse coqueiro aí. Alô? Tá todo mundo, tranquilo. Ok, então você já tem ouvido falar da história do coqueiro? Já. Mas fala mais do teu filme pra nós. Por que que eu tenho que esperar até dezembro pra ver teu filme? Porque ele é bom pra caramba, por quê? Essas câmeras, principalmente por questão de tratamento de imagem, assim, de montagem, porque nada sai pronto, você grava tudo muito quebrado e essas câmeras têm muita limitação, então você já tem que gravar de um jeito que você vai precisar de tratar, mudar a cor no computador, então isso tudo demanda muito tempo e como ninguém tem super computador nem nada, vai fazendo daquele jeito universitário, não tem um tostão, né? Mas esse jeito universitário dá para, por exemplo, imaginar de, por exemplo, terminar um filme, fazer um filme de tal qualidade que você consiga participar, por exemplo, de um festival? Dá, né? Não. É bem comum a participação em festival de curtas universitárias, assim. Inclusive, existem festivais muito grandes que voltados só para filme universitário, assim. Tem casos, assim, infelizmente aqui na Federal não aconteceu ainda, mas de produções universitárias brasileiras que passaram, inclusive, em Cannes, assim, em Berlim, em alguns lugares, assim. E essa produção que vocês estão fazendo em Tirapina, Luiz, aí no ponto de cultura, o que, que vocês pretendem com isso? É simplesmente... Como é que é, Alves? Eu entendi. Esse trabalho que vocês estão fazendo... A produção que vocês estão fazendo nos pontos cultura. Vocês têm a perspectiva de por exemplo, participar de festivais, essas coisas? E participar de edital, essas coisas todas? Isso. Olha, esse filme do Enterro do Carnaval é um edital que a gente ganhou. Do PROAC, né? E a gente estamos gravando esse daí. Agora, a perspectiva é de todo mundo. Todo edital de vídeo documentário que a gente puder participar, nós vamos concorrer e participar, né? Eu acredito que as políticas públicas para vídeo documentário, para vídeo, audiovisual em si no Brasil melhoraram muito, né? Eu converso com uns amigos aí na América Latina e dizem que a coisa no país deles está muito ruim, principalmente de México, Argentina, as coisas estão ruins. E no Brasil hoje, graças a Deus, o campo está muito bom para quem trabalha com audiovisual, né? Principalmente por causa do acesso às novas tecnologias, né? A qualidade do material hoje está sendo muito bom, né? Concorda com isso, Fernando? Concordo. Hoje em dia tem uma remodelação da saída desses curta-metragens muito grande, principalmente por causa de internet, assim. Então, tem uma produção que é feita só para você ficar jogando na internet para gerar um portfólio. E, bom, atualmente 90% das grandes empresas contratam por portfólio, porque todo mundo tem capacidade de produzir em casa, então não tem mais aquele negócio de você ter 30 coisas ali no seu currículo. E aí tá legal. Quem que tá na linha? Quem que tá na linha? Alô? Quem está na linha? É seu pai, é isso? Quem está falando? Meu pai? Não. Luiz, tá o pai do... Nós acabamos de ligar lá para Uberlândia, né? Para ouvir o pai do Fernando. O Fernando tá aqui, quem é que tá... Como chama seu pai? José. Seu José, José, tudo bem? Alô, seu José, tudo bem? Ué, ele não estava no... Ele não tá? Alô, seu José. É que meu pai fala bem baixo. Ele fala baixo, mineiro. É mineiro. Mineiro de Uberlândia, né? Ô, seu José, o senhor tá aí? A gente tá ouvindo alguma coisa dele, não tá, não? Eu não tô ouvindo nada. É? Tá funcionando. O telefone está funcionando. Acho que ele... Ah, ele largou o telefone. Então, daqui a pouco ele vai falar. Alô? Seu José. Ele foi ligar o rádio, não tem rádio lá em casa? Ô, Luiz. Alô? Luiz? Fala, Elvio. Tudo bem? Então, eu só queria complementar aí o que eu tava falando. Tá, é que o Marco falou, ele tá na linha. Mas na hora que ele aparecer, fala com ele de novo, Marco. Aí a gente retoma. E nós vamos saber do pai do Fernando se ele tá dando muito trabalho. Mas fala, Luiz, desculpa. Então, pode falar, eu acho... Ô, Elvio. Pode falar, pode falar. Então, eu acho o seguinte. Outra coisa que é muito pro audiovisual nacional, assim, hoje... É a grande expansão que teve as TVs comunitárias e as TVs educativas, né? Que ampliaram o número, né? E elas agora elas têm a necessidade de ter material para veicular. Ah, tá. Né? Então elas não só estão retransmitindo as emissoras educativas, né, como a TV Brasil, como a Cultura, mas também elas têm uma necessidade muito grande de ter material, né, além dessa retransmissão próprios, né? Então, a produção do audiovisual hoje, ela pode encontrar nessas TVs comunitárias e TV educativa um grande lugar para o cara poder exibir o seu material, né? Então, eu estou vendo muito isso. No filme do enterro do carnaval, a gente está fazendo isso. Nós estamos começando a mandar o nosso material para as TVs e as TVs começam a exibir. Muito bem. Agora parece que o senhor José está ouvindo a gente lá em Uberlândia. É verdade, senhor José? O senhor está ouvindo a gente aí? Alô, senhor José? Alô? Ô, senhor José! Está ouvindo muito baixo, viu? O senhor está ouvindo baixo? Ué, mas falaram para mim que o senhor fala baixo. Ah, é, também. Tá tudo bem com o senhor, senhor José? Tá tudo bem. O senhor sabe quem está aqui no nosso programa de rádio, Paracatu Zoom? Não sei. O seu filho, o seu filho, Fernando Rodrigues. Ah, muito bem. É. Ele falou que quem convenceu ele a vir para cá, para São Carlos, para estudar, foi o senhor, é verdade isso? Exatamente. Mas parece que o senhor sonhava que ele fosse um engenheiro, não fizesse mais isso. É, exato. A gente sempre incentiva naquilo que a gente vê que a pessoa... vai desenvolver melhor, né? Com certeza, eu acho que é uma área que o Fernando vai estar desenvolvendo bem, né? Então, a gente incentiva nesse sentido. Então, e me diz uma coisa, o Fernando tem dado muito trabalho com essa história de ter escolhido uma área que não dá muito dinheiro, por enquanto, como é que tá? Fica pedindo dinheiro toda semana, é isso? Não ouvi muito bem. Não ouvi muito bem. Estou dizendo, o Fernando, com essa história de ter optado pela área de arte, ele tem dado muito trabalho, é isso? Tem ligado muito. Realmente ele é muito dedicado naquilo que ele faz. Poxa, né? E a gente procura dar a maior força também. Muito, né? Bem, muito bem. Seu José. Está sempre participando com ele aí. E conta pra nós, o que o senhor está fazendo em Uberlândia agora? Hoje? O senhor está aposentado, é isso? Quase. Mas além de trabalhar na caixa, né, que eu trabalho, a gente ainda trabalha bastante com bolo e doce da festa, né, de casamento. É lá, tá resolvido o problema, tá resolvido o problema. Faz bastante aí, tem que ser dia e noite, né, pra que dar bom. Conta dos meninos aí. São José, a gente ligou, na verdade, pro senhor ouvir a voz aqui do Fernando, então manda um abraço pro teu pai, fala um pouco com ele, conta uma novidade pro seu pai. Oh, deixa eu aproveitar que já tá aqui na ligação. Ô, pai, você vem no final de semana? Ah, sim. Nós vamos aí pra dar uma força aí. Não muito bem, já entendi. Então, seu José, o senhor vai trazer um bolo pra nós, então, é isso? Ah, tá. Não, pode esperar que eu levo. Então tá bom. Traz, seu José, então um grande abraço pro senhor. Parabéns pelo filhote. Pra você também. Tá bom? Obrigado aí. E aí em dezembro a gente vai se conhecer, porque nós vamos lançar o filme lá em Tirapina, né, Luiz? Certinho. Então, isso aí. Tá bom. Um abraço, Zé. Muito bom. Vamos tomar sorvete na praça. Hein? Tá. Vamos tomar sorvete na praça. Então, é, pois é, o melhor sorvete da região. É sério. O pessoal bate na mão lá o sorvete, é bom pra caramba, na Praça Central. Vocês precisam pegar o ônibus lá, leva namorada, deixa ele guardar dinheiro, rapaz. Nem guardar, não tem. Não tem mesmo, né? O bolo não tá vendendo tanto assim. Bom, mas é o seguinte, gente, nós vamos entrar aqui nos tempos finais, nos minutos e nos espaços finais aqui do nosso programa. Luiz, fala alguma coisa super importante pra nós. Porque esse cara tá ouvindo a gente no rádio aí, o pessoal tá ouvindo dentro dos carros, etc e tal... Porque você sabe que a gente tem uma baita, não posso falar uma puta de uma audiência, né? Tem uma baita de uma audiência, né? E aí o pessoal quer saber de novidade boa. Então conta uma novidade pra nós, Luiz. Olha, a novidade boa é que a gente vai fazer o museu do Ulisses Guimarães lá em Itaquiri da Serra. Essa é a novidade boa. O memorial do Ulisses Guimarães. Era segredo, eu falei aqui no primeiro tempo, você não estava ouvindo. Ah, você falou que era segredo? Segredo, acabou de contar o segredo. Ah, não é mais agora? Não é mais, agora já está todo mundo sabendo. Memorial do Ulisses Guimarães, né? E o que mais? Conta mais novidade para nós. Olha, a novidade boa... É. Bom, que a gente vai tentar fazer aqui em Tirapina, também um museu ao céu aberto, né? Essa é uma novidade boa museu também. Museu a céu aberto? O que é esse trem? Museu a céu aberto é aquele museu que ele acontece no meio da praça, no meio da rua. Ele não precisa necessariamente ter um espaço físico, né? É um espaço de visitação que é no meio da rua, a céu aberto, né? Muito bem. Luiz, aquele pedacinho da música que você ficou devendo para nós. Eu queria dar um abraço para todo mundo aí, dar um abraço pro Elvio, né, em especial... ao pessoal da rádio Fiscar aí, um grande abraço, né? O pessoal do Circuito Fora do Eixo aí dá um grande abraço também, né? E dizer que nós estamos aí, né? Trabalhando na cultura, trabalhando agora com turismo e meio ambiente. Muito bem, queridão. Bom, meu velho, falou, então velho. É o seguinte, agora você sabe Paracatuzum, você também é um dos donos do Paracatuzum, né? Você manda aqui, faz tempo, inclusive, ele é cheio de dar palpite. Aliás, tem um site, né, Luiz? Como que é seu site? O meu site? É. Não, não tem o blog, site, não. O blog lá que você... Ah, o meu blog, é o blog do Medrano. Blog do Medrano. É, tá? Mas é um blog que eu parei um pouco com ele, viu? Por que, Luiz? Era um blog meio político, assim, e a gente tava caminhando por um lado que, assim, que as pessoas estavam botando muito fogo na cena política, né? É. Aí eu resolvi dar uma desaquecida nele, mas brevemente a gente vai voltar. Muito bem, porque você sabe que... Você sabe que a internet hoje, Elvio, é uma coisa surpreendente, viu? Porque a repercussão que... A gente pensa que as pessoas não veem, né? Mas a repercussão que o espaço da internet está causando hoje na mídia é fenomenal, né? Tanto é que a produção do audiovisual está muito ligada à internet, né? Então, eu acho que é o grande caminho hoje é a web, né? Pois é, você está falando aí, eu estou aqui com o Fernando olhando o paracatuzum.com.br, que é onde fica todos os programas, que inclusive esse vai ficar hospedado lá no paracatuzum.com.br. Você está falando isso, cara, e às vezes a gente acorda naqueles dias que você não toma café direito, né? Ele entra por uma outra via, né? E aí você escreve uns trem. Cara, é impressionante a quantidade de gente que lê. E que comenta, né? Então você tem razão, com certeza. Mas isso, eu acho isso fantástico. E eu escrevo coisa, muito, muita coisa parnasiana. Adoro escrever coisa parnasiana. Eu sou meio parnasiano. Principalmente na política, né? E eu acabei de escrever um artigo aqui, que você tem uma ideia, cara. Faz 2 dias e tem cento e não sei quantas pessoas leram. Eu não acreditei, porque eu que controlo esse trem. Eu falei, não, é brincadeira, é mentira isso, né? É assim. E eu particularmente acredito, Elvio, que o papel, ele está com seus dias contados, viu? Não, acho que não. Será? Será? Acho que a mídia impressa, no papel, tá com seus dias contados. Ela assim, tem que buscar é uma questão rumo, de né? 20 anos no máximo, a gente não vai ler mais nada impresso em papel. Você acha que concorda com isso? É. Viu que é bom, né? A natureza agradece. É, eu acho bem difícil sumir completamente assim. Eu acho que existe uma tendência de suprimir o jornal. Agora, a questão das revistas é um outro método de divulgação. Cara, mas o jornal tem uma coisa que é o seguinte, essa coisa de você pegar e lidar, eu acho que ele busca, ele tem que ter uma outra vertente. A gente, inclusive, resolveu mudar o Moitará, que era toda semana, no jornal e tal. A gente vai transformar o Moitará numa outra coisa que se prepara, inclusive, que eu acho que tem muita coisa. Bom, acho que tem muita coisa, quando você não tem absolutamente nada para dizer, você fala assim, não, acho que tem muita coisa. Aí... O artigo que eu tô comentando chama-se Um Pouco de Tudo Que Não Vale Nada. Eu tava olhando aqui, cara, tem cento e poucas pessoas que entraram. Fala. 3 minutos. Marcão tá dizendo 3 minutos. E aí, Fernando? Foi bom pra você? Foi. É? Foi. E aí? Você tava, não, eu não quero. Tô dizendo, você já tava meio estrela. Eu falei, pô, eu vou botar um tapete vermelho pro cara. Não, o cara, tá cara que eu tô muito cansado. Tá cansado, mesmo, percebe, então... né? É. Ele tem algum momento que ele não está cansado, Camila? Gente, ainda bem que vocês não ouviram o comentário da namorada, que aliás, já pediu a moça em casamento, não? Vou pedir dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro, não vai falar o ano, né? É? É. Não sabe, dia 20 de dezembro? Desse ano, vou pedir esse ano. Você tá brincando, Camila, tá? Registra aí, Camila, marca no seu celular. Dia 20 de dezembro, Fernando vai pedir Camila em namoro. Namoro não, em casamento, cara. Já tá namorando faz tempo. A cara dela de brava, cara. Não quis saber. E aí, Luiz, por favor, fala suas considerações finais do Paracatu Zoom de hoje, meu querido. Considerações finais é um abraço a todo mundo aí, né? É. Um salve que vocês venham conhecer Itirapina, o seu carnaval, venham conhecer a represa do Broa, venham conhecer a Serra de Itaquiri, né? Venham conhecer essa gente bonita e gostosa que tem aqui bem ao ladinho de São Carlos, 30 quilômetros. E você está aqui numa cidade típica do interior que vai te receber de braços abertos, sejam bem-vindos. Ok, nossa, o cara já está falando com o secretário de turismo e tal. Já pois tá todo mundo, rapaz, já tá... precisa afinar aí um discurso. Exatamente, né? Queridão. Um beijo para você, muito obrigado pela participação. Tá? Também havíamos combinado há tanto tempo, né? Tá? Sua participação. Querido, um beijão para você. Tá muito sucesso aí, tá bom? Beijão. Um abraço. Fernando, suas considerações finais, querido. Para fechar, eu queria mandar um abraço, como a gente falou aqui de transmissão comunitária, transmissão pública, o pessoal da TV Educativa, onde eu estagiei até uma semana atrás, o André, o Chinhonha, foi o pessoal lá que me orientava mais, foi um período muito bom. E fazer uma recomendação para vocês, se quiser chamar uma outra pessoa aqui, chama o Juliano Pereira. Ué, por que você já não convoca ele, então? É? Chama ele pra mim aqui, ele vai dirigir um curta-metragem no final do mês agora, por chama Fitangueiras. Tá você... O Juliano Parreira, Parreira, né? É isso aí. Mas é? O Juliano, ele é o Juliano aqui da rádio. É o Jujuba, Chama ele que ele vai ter bem mais coisa pra falar. Jujuba, né? O metaleiro, eu chamando o cara de Jujuba, né? Foi bom então, beleza, é isso? Obrigadão. Fernando, obrigado, sucesso. E nós vamos lançar esse filme em Tirapina, Araraquara, Birigui, tarará. Você deve fazer isso pra mim. Com certeza, isso é gratuitamente, na paz, na paz. Isso eu faço, o Marco sabe disso. Marco, eu não vou encerrar. Hoje nós não vamos ter voz do Brasil. Aliás, ao invés de mandar um beijo pra Júlia e pra Twilio, eu vou fazer assim, ó. Ai, elas ficam loucas que eu faço isso no ar. Mas, gente... Um beijo para todo mundo, até semana que vem, quarta-feira, a gente vai discutir sobre temas maravilhosos, etc, etc e tal. Então a gente volta quarta-feira. Deu um blank aqui, você viu que deu? Marcão, um beijo para você, obrigado. Foi bom, parece que a moçada saiu animada. Tá? Muito bem, então tá bom. Gente, voltamos quarta-feira, então o tema da semana que vem é a diversidade, um grupo da diversidade, o NG, a diversidade... Não sei se é sobre a diversidade, mas é esse, invisibilidade, etc. E tal. Ah! Gente, um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!